Golf 1 livre, senhor. Bom dia, posição autorização de reboque da posição 13, remota do Pátio 1, para a posição 9 do Pátio 1. Tango Yankee Golf autorizado no seu reboque, reporta no término. Ok, reportaremos. Apenas confirmando a posição 13 para 09. Positivo, 13 para 09. Gente. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 0-1-0 graus, 0-3 graus. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, 0-3-5-0. Salvador, gol 1173 para puxa, acionamento. E 173, pronto, cópia? Afirmo. 173, autorizado Guarulhos, José Pedro 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda Motiva. Aciona 5557. Controle 119 do sinal 8. Usado Guarulhos de Pesulo 10 Taubaté, decola da 10, cruzando a direita da Euleda Motiva. Acende ao 360. 5557 ao transponder 198, controle. Está pronto para puxa acionamento. O 1173, autorizado, chama táxi. Chamará, 173. Decolado aos 27, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, 3520. 3816, acendo edificação via chegada Mário Dutra para 2010. Ajuste a última, 1011. Contato na banda colagem, mato no 170. E a saída Conde. Maior que der. Saída Conde, acende para 170, só 3520. Acabei de chegar, pronto, qual é? Afirmativo, pronto para cópia, né? 3-1-3. Via 3-1-3, autorizado Guarulhos, via 3-1-0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Motiva, aciona 5570, controle 119.8. Autorizado então 360 para Guarulhos, decolando 1-0 com a primeira curva à direita. Vai seguindo o perfil da Dael Leda, Motiva, Upper 1-0 até Taubaté, 5570 no transponder, 5908 no controle de Salvador. Está no 27163-13, obrigado pela coordenada. 6313, grato, reporta quando pronto. Vai reportar. Solo Salvador, é o Tango Mike, Yankee Go, Volta, Delta, Reposta, posição 09 do Pátio. Muito obrigado, bom dia. Mike, Yankee Go, se for com a bom dia. Dino 3, no portão 7, coordena com a equipe de solo, chama o táxi. Ok, vai chamar pro táxi, Pedro. Taxi Gol 1173, estamos 186 a bordo, alterna Galeão com 3:50. Uno 173, autorizado táxi via Pátio 1 no Índio até o ponto de espera, ponto de espera 118.95, ajuste 0011, bom voo. Como ele 11, autorizado táxi via Pátio Índio no ponto de espera, chama 1895. Obrigado, senhorito, bom final de semana, 173. Salvador, muito bom dia, gol 1173, pronto, ponto de espera da 1-0. 1173, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 360 graus, 02 reais. Livre, alinhar e decolar da 1-0, gol 1173. 3, 1, 3, Alfa Galeão, 4 horas e 10, 1, 4, 3 a bordo. Canalha 3.3, autorizado o táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera 1182-95, ajuste no 011, bom voo. Ok, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, 19, 1895, a torre, confirma. Afirmo, 1895. Ok, 1895, obrigado por toda a coordenação aí. Nono 73, decolado 75, controle 1, 1998, bom voo. 19-8, bom dia, o Nono 73, bom carnaval. Igualmente. Controle Salvador, bom, o Nono 73. O 1173, contato radar da colagem, matrícula de voo 360, dia 6 da data. Bom dia, extensão 360, Nono 73, a fim dessa formação pode valer ela presente? Obrigado. Obrigado. Salvador 6313, ponto 3, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento variável com 3 nós. Livre alinhar e decolar. Thank you. Lima, com a 3520. Serviço já terminado, mantemos de voo na 70. Chama agora o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 203, obrigado, bom carnaval. Próxima da El, é possível voar a Prod Máxima? O Golo 173, mas eu desci e aguardo coordenação. Eu também estou no centro. Ok, na sua escuta, mantendo o perfil Golo 173. Charlie 313, de decolada 41, no controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, né? 3-3, eu chamo. Canal 3-3, contato radar na colagem, submarino nível de voo 360, via saída da EL. 360 na da EL, 63-3. Estabilidade LS-76, 3-8-6. 3-8-6, passe a dona, completo final, chame por 1-1-8-9-5. 9-9-6, confira. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, bom dia, autorizado pouso, pista no zero, vento variável com 3 nós, check trem. Ok, baixou, travou, tá 3-8-6, livre pouso no zero. Obrigado, bom carnaval, no 1-3. Thank you. Comandante, bom dia, Azul 4073, gente, informação, ponto 3340, Campinas. Azul 4073, bom dia, pronto, cópia. Afirmo. 4073, autorizado Campinas, via piso 110, após conforme a rota, nível 340, decola da 10, primeira curva direita. Segue PC de saída Dael, Leda, Mótica, na zona 5566, controle 119.8. Autorizado Campinas, nível 340, cola pista 10, saída Dael, Leda, Mótica, com curva esquerda, Brasil 10, conforme a rota. 5566, 198, azul, 4073. 4073, após decolagem, curva direita, na saída da El. O pátio 3 reporta pronto. Decolagem com a direita da El, azul 4073, reporta pronto. 4816, colas 45. Caminho escuta, libera a direita, segue via Alfa, Juliette, portão 5, pátio principal. Alfa, Juliette, portão 5, pátio principal, tá 3. Pensare na posição 8, pátio 1, pede autorização remoto para remota 14 no pátio 1. Like XV Charlie, pedido rebote da posição 8 para 14 do pátio 1, confirma? Positivo, Charlie, confirma. Dado o início do rebote, reporta no término, Mike XV Charlie. Charlie, reporta lá no término. 2, muito bom dia, Avianca Alfa Victor Quebec. Muito bom dia, Avianca Alfa Vita Quebec. Sou Vitor Quebec, bom dia, prossiga. Sou Vitor Quebec, solicito autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 7, pátio 1. Avianca Alfa Vitor Quebec, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Que reportar para ingresso no pátio principal. Vitor Quebec, no pátio 3, aguarda para início do reboque. Ok, gente, aguarda para início. 4073, autorizado funcionamento pushback, chama táxi. Autorizado pushback, chama táxi, chama táxi, 4073. Olá, Mike, X-Ray, Charlie, encerrando o reboque, pirata, bom dia. Mike, X-Ray, Charlie, bom dia, frequência livre. Não, mesmo será autorizado o reboque. Ok, ciente, após o táxi azul, liberado o reboque. Thank you. 340-73, nós temos 86 a bordo, 416, alternando São José do Rio Preto. Rio 4073, autorizado táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera, 118-95, ajuste no 011, no voo. Via parte 1, no Índia, ponto de espera 395, ajuste no 011, azul 4073, ligado, ponto de táxi. Sou Vitor Quebec, no pátio 3, assim que o Embraer da Azul livrar a retaguarda, autorizado o início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Ok, Alfa Vitor Quebec iniciando o reboque. Tomarei o início do ingresso no pátio principal. Salvador, boa noite, azul 9707. Azul 9707, sua identificação via chegada a Mário, terça para 2 no pé, ajuste do altimetro 1 a 0, 1 a 1. 2 no pé, 10.011, autoriza esquerda e sábio, assim de livrar a formação. 1 a 0. Pelo os desvios, azul 9707, toma o pé. Toma aí. Salvador, bom dia, 4073 azul, confirmamos já de volta. 4073, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 040 graus, 0 menos. Aline, decolando 04073. Salvador, Alfa Vida, Quebec. Escuta, prossiga. Alfa Vida, Quebec solicitou autorização para ingresso no pátio principal. Aqui de posição número 7. Autorizado, então 7. Sim, sim, a portaria é certa. Azul 4073, decolada 03.2098, boa. 19, bom dia, obrigado. 4069. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4073. Azul 4073, cabana da colagem, uma com 340, seu da 340 da O. Sei golf na posição 14, pátio 1, pede autorização reboque para a posição 8, pátio 1. Gente, aguarde, penetra reboque, quero a ave da Bianca rebocando até o 7. Golf não aguarda. Bael direto, Azul 4073. Bael está presente. Azul 4073, se eu só abrir um pouquinho aqui à direita, para 225, está uma formação por 15 mil. É, ele está mal dando. Confirmando que é autorizado o procedimento com a Azul 907. Está aqui autorizado e confiabilizado. É, repórter. Salvador, Favito, Quebec, informa a do Roberto. Reboca, obrigado, bom dia. Como acabou de estar aqui a Arma 7, estou autorizado até 8, reporta o tempo. Confirma, reporta lá no 7. Terra Tango Delta. Aqui uma especificação quando a posição a mão está precisando continuar a descida. Posição 1 na Terra Tango Delta. Confirme se Bravo Victor Mike Shire na rota. Thank you. você está voando instrumento visual? Tente instrumento e já foi voado Victor Mike Charlie na rota, certo? Gente, desça e mantenha 050 voando na posição, Luna ajuste de altímetro 1 a 0, 1 1. 707 está fazendo com o pet final, chama o teu 119 11895, obrigado. Final de aproximação, a ponta baixada, observado. Comportarei. Bom dia, vou no 161. 161, bom dia, eu sigo. Ah, pessoal, tá com 4073, chega agora no 36 na frequência 13325 até 251. 13325 1161, Guarulhos autorizando 360, Ferrão Pedro 1-0, você vai bater? Eu tô andando 1-0, curva direita, pesquisa da El, linda, é ótima. 5007, transponder, 1-9-1-8, controle. 360, Pedro 1-0, tá batendo, saiu, linda, ótima. 5-0-0-7, boa noite. Tango Delta, desse maconha 2000 pés, ajuste o altímetro 1-0-1-1. Terra Tango Delta autorizada a sinal URS, reporte estabilizado. Isso aí, vai passar estabilizado no céu até o lado. Delta complexo final de uma torre, 1-1-8-9-5. Pode baixar de trabalho. Forma chuva moderada sobre o campo, pista molhada. O ajuste 1-0-1-1. Entra no Delta, já baixado de trabalho, está ligado no 1-0-1-1. Baixado de trabalho, livre pouso, sistema 0-0-5-0 graus, 7 nós. Forma pista molhada. Entra as condições de pouso de alta moral. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, 6, 0, 0.